A solicitação feita pela senhora Jocelita, a mesma informou aí que o Edinho, né, vulgo Edinho Paião, estava aí portando uma faca, tipo facão, né, na cintura. Diante dessa solicitação, os policiais abordaram esse rapaz, acabaram fazendo aí um termo circunstanciado contra ele, né, e vai responder também aí penalmente a respeito desse fato de estar portando uma faca na cintura aí, em via pública.